desespero no teu vulto, pelas sombras dos cristais, suspirando em doces ais. Adormeces nos meus braços e eu divago nos teus traços como um anjo inocente. Teu aroma é tão quente. Tu fazes o amor acontecer entre as chamas do prazer. Não há tempo para pensar, só ânsia de te amar. Tu fazes o amor acontecer. Sofro e espero, finjo e minto. No teu corpo eu já sinto, pelas sombras dos sinais, sussurrando nada mais. Enlouqueço no compasso à procura do teu espaço. Lentamente, pouco a pouco, eu já vibro como louco. Tu fazes o amor acontecer entre as chamas do prazer. Não há tempo para pensar, só ânsia de te amar. Tu fazes o amor acontecer. Não sei se sabe, mas todas as canções que trazemos até si, todas as semanas, são escolhidas a dedo. Ouvimos este projeto musical do Alentejo, Dupla Face com o Meu Anjo, e também José Alberto Reis com uma das suas baladas, Mas Antes de Partir. Antes que você também possa partir e nos deixar, e esperemos bem que isso não aconteça nesta noite, até porque ainda temos muito para lhe apresentar, vamos então ao nosso habitual espaço de efeméride. A graça de ser pobre. Efeméride semanal. A 25 de julho de 2008 morria a fadista e atriz Fernanda Batista, de 89 anos, criadora de êxitos como o Fado da Carta, no Hospital de Cascais, onde se encontrava internada. Além do Fado da Carta de João Nobre, Amadeu do Val, a fadista criou vários outros êxitos e foi a primeira figura de várias operetas e revistas, entre elas Chuva de Mulheres e Fonte Luminosa. No Alcanto da Lua de hoje, recordámo-la com uma cena do filme Sol e Toiros, onde aparece a fadista Fernanda Batista a cantar o célebre Fado Toureiro. Vamos recordá-la. E agora, a notável fadista portuguesa Fernanda Batista vai cantar um fado em honra do seu compatriota, o notável triunfador desta tarde, Manuel da Cruz. Toureiro de raça, como os de raça cigana, toureiro cheio de graça, como a graça sevilhana, na arena sereno e forte, abre o capote valente, sempre que entra na sorte, eu vejo a morte na sua frente. Trajo doiro aos do sol, mas a brilhar vejo, meu querido, destemido a torear. E quando a lide se decide, e ouço enfim uma ovação, junto ao altar reza chorar uma oração. Doiro audaz e valente, frente ao toiro traiçoeiro, eu sinto a vida pendente da vida desse toureiro. Mas ai, se numa corrida o meu amor arrogante sofrer alguma colhida, que eu perca a vida no mesmo instante. A fadista Fernanda Batista, hoje recordada no Ao Canto da Lua, ela que falecia a 25 de julho de 2008. Ao Canto da Lua. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar the blue. Não queiras voltar para mim, já não tenho nada mais para dar. As melhores baladas. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. E ao regresso à música, agora para ouvirmos a voz de Jorge Palma, Encosta-te a Mim, logo depois Elton John com uma grande balada, chama-se Sacrifice. Já vivemos 100 mil anos. Encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar, chegar da guerra. Fiz tudo para sobreviver em nome da terra, no fundo para te merecer. Recebe-me bem, não desencantes os meus passos, faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi hei de inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim.

Em Oliveira do Hospital, marcado está o concerto com os The Gift, a 2 de agosto. Em Coimbra, pode ver o projeto João Firmino, quarteto, a 1 de agosto, é nas escadas do Quebra-Costas de Coimbra, com entrada livre. Já em Cruz, marcado também, concerto com o GNR, da 7 de agosto. Em Lisboa, no Teatro Vilaré, pode ver Herman José, a 31 de julho, às 21h30. Veja em Fronteira os Azeitonas, a 16 de agosto, e em Reguengos de Monsaraz há para ver cinema com o filme Mil e Uma Maneiras de Bater as Botas. É uma comédia para maiores de 12 anos. Em Estremoz pode ver então a exposição que mostra uma ligação entre duas artes, a poesia e a barrística. É uma exposição que pode ver até ao dia 24 de agosto. No Casino de Troia, veja Herman José, a 1 de agosto, às 22h30, o concerto custa 12€. Já no Algarve, em Olhão, pode ver Tony Carreira, no Jardim Pescador Olhanense, é no dia 9 de agosto. Nas ilhas, nomeadamente nos Açores, veja então os The Gift, a 7 de agosto, na Horta. E na Madeira, até 31 de julho, pode ver a peça de teatro A Roleta, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. Agenda semanal. E de regresso à música para ouvirmos então os sons que vêm do outro lado do Atlântico com uma grande senhora da música do Brasil, Ivete Sangalo, aqui acompanhada com Geraldo Azevedo, De Volta para o Meu Aconchego. Uma canção que foi também conhecida, também gravada por Elba Ramalho, que hoje aqui também recordamos na voz de Ivete Sangalo e Geraldo Azevedo. Vamos ouvir. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar o meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando seu corpo, beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você de vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Poder estar contigo de novo, roçando seu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. até tudo ficar sem você, vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Já lembro na hora de regressar. Da Lua, as melhores baladas. Again, sunshine fills